Nosso tema dessa tarde é a virtude. Procurando lá no dicionário o que significa virtude, né? Que ele tem uma definição um pouquinho diferente da definição do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Mas é interessante porque, olha o que diz o dicionário. Virtude é a disposição constante de praticar o bem e evitar o mal. Não basta só fazer um ou fazer o outro. Praticar o bem e evitar o mal. E no Livro dos Espíritos, até no Evangelho, ele nos coloca algumas situações, principalmente no Evangelho, lá ainda do tempo de Platão, bem antes de Jesus. Então os filósofos também já trabalhavam essa questão do que é virtude. E ele até faz uma separação entre virtude e vício, que são os opostos. E ele nos diz lá que vício é o amor ao corpo e a virtude é o amor à alma. Por quê, né? Porque quando nós pensamos apenas em nós, o nosso corpo ou tudo aquilo que nos envolve, é um vício. Nós não conseguimos ser virtuosos. Nós não conseguimos, como diz lá no dicionário, né? Essa disposição de praticar o bem. Nós estamos fazendo bem para nós, ó. E a alma, quando a gente pensa no ser eterno, no ser que passa por tudo isso, aí a gente começa a trabalhar valores que não ficam apenas com esse corpo. Aqui no Livro dos Espíritos ele nos diz, né? Tem uma pergunta, a primeira pergunta, quando fala sobre isso, ele nos pede qual é a mais meritória das virtudes, qual é a virtude mais importante que a gente talvez devesse, então, focar para, quem sabe, resolver alguns problemas. Mas ele nos diz que não tem nenhuma que é a principal. Todas elas têm o mesmo valor, todas elas demonstram a nossa caminhada em direção ao progresso espiritual, progresso evolutivo do ser. Todas são importantes nessa mesma condição. Ele nos diz que virtude é o esforço em existências sucessivas em trabalhar as imperfeições. Interessante essa frase, né? Porque ele fala o quê? Em esforço, trabalho, dedicação, busca, procura. Em existências sucessivas significa que para a gente adquirir uma virtude, para ter ela dentro de nós, realmente, leva bastante tempo. E trabalhar as imperfeições. Aquilo que a gente consegue perceber no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente não consegue ainda, não consegue colocar para fora da maneira como a gente gostaria que fosse. Talvez gostaria, não seria bem o termo, né? Se a gente realmente quisesse, a gente tentaria. Mas a gente está percebendo que nós temos tendências e que essas tendências, elas não são de acordo com aquilo que, de repente, deveria ser o mais certo. Então, é o esforço contínuo em trabalhar essas imperfeições. Ele nos diz ainda a resistência voluntária às más tendências. Uma outra definição que ele nos diz. Resistência voluntária. Não adianta a gente não fazer as coisas, vamos dizer, porque a gente está sendo observado, ou porque a lei diz que nós não devemos fazer, ou porque nós temos alguém que nos controla dentro de casa, que não nos deixa fazer as coisas. A resistência a essa tendência deve ser voluntária. Nós temos que perceber essa necessidade de que esse caminho é o melhor. Nós temos que entender isso. Essas práticas que nós temos durante toda a nossa existência, nos diz mais. O sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segundas intenções. Mais um complemento daquilo que a gente disse. Sacrifício do interesse pessoal. Então, tem todas as coisas que eu quero, que eu gosto, que eu me sinto bem, mas se eu colocar elas em prática, se eu for atrás disso, isso não termina nunca. Eu vou estar sempre trabalhando para o meu benefício. Isso não cria virtude. Isso cria vício. Porque trabalhar só para mim, para minha satisfação, Eu crio vícios morais, vícios físicos. Quando a gente fala em vício, normalmente a gente pensa sempre nos vícios físicos. Mas o vício moral, ele está antes do vício físico, que é ele que dá vazão para que aquele vício físico aconteça. O vício físico é apenas um mecanismo da gente satisfazer o nosso amor próprio. Que a gente até às vezes diz, mas isso não é amor, é desamor. É a questão da compreensão individual, né? Que a gente acha que está se fazendo um bem, na verdade está fazendo um grande mal. Sacrifício do meu interesse para o bem do próximo, mas sem segunda intenção. Às vezes a gente faz alguma coisa para os outros, mas com a intenção de repente que ele possa me retribuir, ou que alguém possa ver o que eu estou fazendo para que eu seja então destacado, sem desinteresse. A gente pode ajudar tendo interesse, mas não cria a virtude que leva tanto tempo para ser cristalizada dentro de nós. E o pior vício, deu para já entender pelo que a gente disse, né? O pior vício para que essa virtude ela não se realize é aquilo que a gente bate sempre, né? O egoísmo. Eu não consigo fazer pelos outros enquanto eu só penso em mim. Esse desinteresse que deve haver, eu não consigo manifestar ele enquanto eu só vejo o meu bem próprio. O desapego dessas coisas materiais que a gente deve ter. Uma frase que ele diz aqui: o verdadeiro desinteresse é uma coisa tão rara sobre a Terra que lhe é admirado como um fenômeno quando se apresenta. O verdadeiro desinteresse. Escutando hoje no programa da rádio, falavam sobre ser bom, que todos nós sempre achamos que nós somos bons, porque nós justificamos, porque nós fazemos tal coisa, ou outra coisa, ou porque não fazemos alguma coisa, ou porque nos comparamos com os outros, então a gente se acha bom. E por causa dessa visão egoísta que a gente tem de nós mesmos, a gente estaciona, a gente não consegue continuar essa marcha que a gente deve continuar. Se a gente fica se achando que a gente está bem, que a gente é bom, que a gente faz o bem, a gente não percebe a necessidade real de que fazer mais, de trabalhar o esforço dessas imperfeições que ainda surgem dentro de nós. E são muitas, explicam por que nós estamos aqui hoje, nesse mundo, né? Nessa vida. Então, tudo bem, podemos não ser tão maus quanto aqueles que a gente está comparando, mas nós temos que lembrar sempre, botar o exemplo no alto, né? Para a gente ter um rumo para seguir e trabalhar essas tendências. A gente tem que estar consciente do que está acontecendo conosco. Por que que nós fazemos tais coisas? Por que nós agimos de tais maneiras? Por que nós temos alguns sentimentos que brotam em nós quando nós nos deparamos com algumas situações? São como que espelhos que refletem para a gente como está lá dentro. E a gente tem que olhar para esse espelho para poder trabalhar essas questões. Às vezes parece que está tudo ruim, né? Está tudo arrasado, que a gente fala que a gente ainda tem que melhorar muito, não sei o quê. Mas é só para lembrar que a gente está ainda num estágio bastante atrasado. Apesar da gente achar que esse mundo tem um monte de coisa boa, que nos satisfaz, que a nossa vida está boa na comparação com outros, na verdade a gente está num estágio que a gente tem muito para caminhar, mas que isso sirva de estímulo, porque lá na frente, uma vida melhor, uma vida espiritual melhor, ela está à disposição para que a gente possa chegar lá, que a gente possa, através dessas conquistas interiores, alcançar alguma coisa. Se vocês quiserem até aprofundar esse assunto, Ali no Livro dos Espíritos, ele tem um capítulo que fala só sobre a perfeição moral, que é a questão das virtudes e outras questões, né? E é muito interessante porque tem algumas perguntas que às vezes são perguntas que a gente fica pensando, né? E às vezes não sabe a resposta. E aqui tem essas questões então um pouco mais explicadas para a gente poder entender, né, essa questão do que é realmente a virtude, do que a gente tem que trabalhar muito para que ela seja uma coisa espontânea, como diz, né? Sem segunda intenção, que a gente faça por acreditar, por entender que esse é o caminho, que a gente, através daquilo que a gente acredita, a gente então segue por esse caminho e começa a botar a mão na enxada, né, como se diz.